Paz do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é muito boa para exortar e para consolar também. Bom, hoje eu lembrei que um pastor foi visitar a minha avó que estava com a garganta inflamada, tinha dificuldade de falar. Ele sentou do lado da cama dela, começou a falar, e a minha avó olhava para um pratinho cheio de amendoins no criado mudo, e ele entendeu que aquilo lá era para ele se servir. E ele começou a comer aqueles amendoins, e no fim da visita, ele comeu todos os amendoins. E na hora de ir embora, ele pediu perdão para minha avó, dizendo: olha, a senhora me desculpe, eu comi todos os seus amendoins. E ela disse: ah, não tem problema, pastor, porque eu já chupei todo aquele chocolatinho em volta deles. Eu contei essa história para te chamar a atenção pelo fato de que a palavra de Deus não é só chocolatinho de consolo. Ela também tem exortações. Aliás, aquela parte durinha, o amendoim, ali é que tinha os nutrientes. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.